Material corrosivo apresenta F-I-N-O. Sendo visto, deixando a missão de Salvador pra Jesus Cristo, é isso. Como ele sigo entre os nossos no lixo. Entre viciados, criminosos, alguns vivem a real, outros são atores. Alguns choram suas glórias, outros suas dores. Tem que ser poliglota, falar de arma e flores. Meteu o pé na porta, pôr medo nos senhores. O encontro é certo, algo, direção. Semáforos furados, batidas, vidas em vão. E assim vou, vivendo entre a ação do tempo. Passeata, roubos e trânsito violento. É só o que eu vejo, enquanto vou andando nas streets. Meu enredo, histórias em cima dos beats. E eu vou lendo, a parte alegre ou a parte triste. Admirando prédios antigos e grafites. Essa é Essa é a realidade das ruas. Essa é a realidade das ruas. Essa é a realidade das ruas. E é na rua, lugar onde esse MC louco atua. Observando o movimento de busão e de piru, eu analiso mendigos enrolados em sacos no mesmo espaço. Homens ao volante, rosto opaco. Alguns fazem malabares no sinal vermelho. Outros vendem vales, são julgados pelo espelho. E nas esquinas, as mercadorias estão expostas. Belos corpos, cocaína, esperando sua proposta. E não tem jeito, todos estamos no mesmo fluxo. Na Augusta do lixo, na Augusta do luxo. Temos as pichações nos picos e prédios. E os loucos são farrões à procura de remédio enquanto a rua não observando o efeito do carbono, que vai se revelando nos trejeitos do mundano. Essa é a rua, morada do louco e do sóbrio, onde a novidade é sempre o óbvio. Essa é a realidade das ruas. Essa é a realidade das ruas. Essa é a realidade das ruas. Essa é a realidade das ruas. FNO, FNO, FNO.